Alô, meu parceiro DJ Aldair Vieira, Caetinho do Desmantelo, é o Iguinho, hein? Arroz! Um beijo ardente como o sol, deu um abraço quente ao meu lençol. O tempo passa sem você, não custe o que custar, te espero. E quando eu te encontrar, só quero faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Não importa seja onde for, tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. Não importa só o tempo fazer. Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Com você é especial, tudo vira carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô com você. O nosso amor perde vis, planta mó sem raiz. Pô, é mesmo é amar e ser feliz. Alô pra galera da carretinha, papai chegou! F350, Big Song. Beijo ardente como o sol, teu abraço quente ao meu lençol. O tempo passa sem você, custe o que custar, te espero. E quando eu te encontrar, só quero faz a vida inteira pra te amar. Hoje a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Seja onde for, tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. Não importa só o tempo vai ser. Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Com você é especial, tudo vira carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô com você. O nosso amor perde bis, planta mó sem raiz. Bom é mesmo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Com você é especial, tudo vira carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô com você. O nosso amor perde bis, planta mó sem raiz. Bom é mesmo é amar e ser feliz. Alô pro caminhão do chefe, Toco Iguinho, Toco Iguinho. Ô paixão, bora meu parceiro Assis.com. FM 96 de Maceió.